1201, call receipt 01251, if enable 13395. E 211, livre de decolar, 170 graus, 05 nós. Ok, ciente, 5-5-4. Chamei 621, decolado aos 36, chame o controle, 119, desculpa, 8. 19, 8, boa. Controle Salvador, bom dia, o Chamei 621. Chamei 621, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 621. Signo 4, livre de decolar, tenta a possível esteira do Airbus decolar da frente, vento no 60 graus, 05 nós. Zero 93, bom dia, Lima, mantém. Segundo 4, decolado aos 38, chama o controle, 19-8, por voo. Controle, 119-8, grato, bom dia. 5-5-1-4, estamos na corde. 35-5-1-4, bom dia, contato radar, suba para o nível 1-3-0, direto Conde. Ok, 1-3-0, direto Conde, 5-5-1-4, grato. Polo 093, autorizado de colar, vento no 60 graus, 059. 198 após a rolagem do 737 da Gol, ali mantém. 193, decolado aos 4-1, chame o controle 119, décima 8. 198, bom dia. Acho que o 98 está pronto. Então mantenha o ponto de espera, ok? Negativo o ingresso. Mantenha o ponto de espera e informe quando estiver totalmente pronto para a decolagem. Bom dia, voo 9093. Voo 9093, bom dia, contato radar, Baforanida 360, prezado direto Leda. 360, direto Leda, voo 9093. 180 graus, 069, informe tráfego 3 milhas do externo. Ono 3395, poxa, 6219. Estabilizou a localizadora no zero, passarelo 2229. Passarelo 2229, complexo final, chame corre, 118, máximo. 1-1-8-9-5, grato, 2229. Torre, bom dia, passarinho do 2229, Fui LS, visual com campo. Passarinho do 2229, fonte da aproximação, aguarde pista livre. Informo Embraer 1-1-0 da Força Aérea, iniciando a decolagem da pista 90, altimetro 1-0 no 4, tráfego ainda 9, está. Ciente, baixou, travou. Guardando autorização para pouso, passando 2229. Passarelo 2229, tráfego já avistado, livre pouso, pico no 0, vento 1, 7, 0 graus, 079, confirme já baixado, travado. Confirmo para o passarelo. Autorizado pouso, vento 1, 7, 0 graus, 079, confirme já baixado, travado. Autorizado pouso, pico no 0, baixado, travado, passarelo 2229. Sim, 2229. Estou 98, decolada de 43, chame controle em 1-1-9, decimal 8, tomou o... Já 9-8, bom dia. Quartelho e Salvador, bom dia. Pastor 9-8, saída Conte, cruzado 1-3-10. Pastor 9-8, bom dia, contato cadastro, passado nível 090, autorizado direto Conte. Direto código, 090, pastor, adeus. No 865, a linha mantém cabeceira no zero. No 865, chame pronto. Passarei 2229, solo 45, livre direito, chame solo 12111. 219, obrigado, até mais. Gol 1093, São Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 1251, 13395, boa. Apito 10, vento 160 graus 06. Poderia confirmar para o 649 o ILS com glide? Confirme. O ILS está operando com glide completo, com o 649? Sim. Ok, obrigado. Estabilizou, ILS, X-ray da 1-0, gol 649. Gol 649, completo final, chame torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, gol 649. 9-8, bom gol. 19-8-8-6-5, bom dia. Bom dia, gol 1-8-6-5. Gol 1-8-6-5, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da Arbor. Arbor, subindo ao 360, 1-8-6-5. Salvador, bom dia, gol 649, tá sem descer, abaixou, travou, visual com 9-0. Gol 1-6-4-9, tráfego já avistado, livre pouso, pista 9-0, vento 1-7-0, grau 0-6-9, altímetro 1-0-5. 1-0 no 5, altímetro, livre pouso, 1-0, bom, 1-4-9. Pastor 98, confirme seu plano de desvio. Aqui, fizemos um desvio direito e já estamos retornando para a rota. Gol 1649, solo 51, livre direita, chame solo 1211. 211, gol 1649. Diga. Possibilidade de voar e leva direto? Autorizado. Obrigado. E 5594 está autorizado direto de ID. No 865, centro do Recife, 1260 e Alterne, 1288. 260, 1288, boa noite, 65, bom dia. Excel Golf, Taxi 70, exceção. Da base, a resposta da intercessão. próxima, pode ser alinhado e pronto na casa ser nossa. Gente, é quando alinhado, autorizado, decolagem, tipo, no site, vento 160 graus 069. Trip 5514, serviço radar terminado, 65 milhas, Nordeste, Salvador, chame Aracaju, 1203. Serra Golf, decolado 58, chame controle em 119, destino 8, morro. 198, Mike Serra Golf, grato. Bom dia, Papa Romeo Mike Serra Golf, contato radar, suba para o nível 080, sai da árvore. Autorizado 080, cumprindo o perfil da árvore, Mike Serra Golf. Valeu, Max Serra Golf, vai acertar um leve desvio, 10 graus à direita da rota, proa 270, dá uma formação aqui na subida, assim que ultrapassar, ela retoma a proa de árvore. Ciente, Mike Serra Golf. Pastor 98, seja o radar terminado, 64 milhas, 110 Salvador, câmera Caju 1903. Cargo 6570 autorizado, alinhar e decolar sistema 0 vento 160 graus 069. Controle. O mais Serra Golf após Arbor, autorizaria direto para o Conquista? Autorizado direto de para da Conquista após Arbor, Mike Serra Golf, quando for ser estimado para pouso. Excelente, Mike Serra Golf. Estimado, pode ir para o 1-1-1-5, Mike Serra Golf. Delta, conexão com o fiscal de paz, reporte finalizando o cheque. Alemanha 570, decolada 08, chame contorno em 199, destino 8, morro. 198, obrigado. Avisa cargo 6570, bom dia, contato radar, chuva para o nível 350, autorizar direto Puka. Foi de Puka 350, avisa 6570, obrigado. 973, autorizado o alinhar de colapso no 0, vento 1, 170 graus, 041. Ponte na interseção Papá, Romeu Bocita. Avisa cargo 6570, Centro Centro Recife, 12685, alterne 12545. 12545, pode ser coreado. coordenaremos o meu voo subido ao reporte da intercessão. Mantém a intercessão e aguarde. Rio 5973, decolado ao Zona 3, controle 12.8. O serviço ingresso para taxiar até a captura 35 a ponte alinhada. Muito bom dia, é o Rio 5973. Decolou, está cruzando 1.600 pés. Bom dia, Rio 5973, contato radar, suportado pela 310, direto Pucca. Direto Pucca, 310, obrigado, 5973. Visto após alinhada, autorizado de colagem 35, vento é 1970 graus, 090 menos. Queria tomar a boa esquerda para São Paulo, mas bom. Autorizado, visto 973. Obrigado. Zona 53, autorizado a alinhar e decolado 0, vento 180 graus, 069. O meu voo subito é decolado, Zona 6, chame controle 119.8, bom voo. Controle 098, obrigado, bom dia. Bom dia, Papatego Romeu Golf Victor, decolou, tá passando meu pé na saída Momo Código na Fiscuna. Bom dia, Papatego Romeu Golf Victor, contato radar, Vaporoni, zona 00, saída Momo. Momo 00, tá restrito, 3 mil pés? Livre da restrição. Livre, Romeu Golf Victor. E 98 ou não, não é nem manteiga de ser 1-0. 53, decolada 18. Chame controle 120, correção 199, decimal 8, bom voo. 19, 8, obrigado, bom dia. Mike Serra Golf Center, está para o Recife, 1260, alterno 1288. Controle, bom dia, 3153 na Dael, cruzando 1700. Possibilidade de voar da Dael, Leda? Está 3153, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3153. Rio 5973, após desvio, foi direto no meu Fox 018, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. No 98111, decolado 221, chame controle 119, decimal 8, Mongol. 198, obrigado, bom serviço. Sobre algum ferido, quando possível, estimado para pouso. Contudo, Ecodial, viu 98 Nuno? Contudo, viu 98 Nuno? Contudo, viu 98 Nuno? Bom dia. Rio 98 Nuno, bom dia, contato radar, motorista 310, 310 na subida Momo, Rio 98 Nuno. aí, decolada 24, chame controle 1 no 9 direção 8 Morro. 19-8, passarela 2223, então bom dia, senhor. Controle Salvador, passarela 2223, decolou no perfil da Arvor Elefa. Passarela 2223, bom dia, suba para o nível 180, sai da água, acione código 5502. Ok, 5502, passarela 2223, no perfil da Arbora Lefa. A possibilidade de coordenar a proa direto de Vitória da Conquista pra gente, o passarela 2223, senhora? Após água, tá autorizado direto com Conquista. 2223. Tá 3153, centro Recife, 1251 e ao térreo 1339. 251-3395, obrigado, bom dia. Geral 9970, reautorizado a linha e decolar, sinal 0, vento 170, grau 069. 02. Senhora, estacionado 5502, a senhora poderia confirmar? Estamos recebendo 5411. Poderia confirmar agora de novo? Agora recebo, passarela 2223. Está com uma intermitência então no nosso ticket, senhora? A senhora queira perdoar, a gente vai repartir a manutenção. Bruna 755, aqui, autorizada a caminhada bom, se desça para 4.000 pés, desejo na 0, na 5. 09970, decolado 27, chame controle em 120, decimal, coesão 119, decimal 8, um bom voo. Obrigado. Controle, general 9970, mundo flock. Geral 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da Momo. Por onde, Momo? Autorizado, Momo. Obrigado. E o 9891, que é no centro Recife, 12685 e ao PR, 12545. 2025, 1245. Obrigado, bom serviço. Tango Romeo Golf Vito, está no centro Recife, 12685 e ao TR, 12545. Tony, é o Cidadão voltando. Podemos aprovar com o Kibu? Mantenha a Momo devido ao tráfego mais chegado, o Cidadão 9930. Não deu para copiar. Mantenha a proa de Momo devido ao tráfego na chegada, Sideral 9970. Sete. Panamia 225, bom dia, autorizada a chegada bom, desça para o nível 050. Mantenha a Lagoinha, número 3 na aproximação, Panamia 225. 759, autorizado NL, colapso no 021, 70 graus 099. Voo na 092, informo, tráfego à posição de 1h, 1612 de milhas, como sudoeste, um ATR-72 em ascensão para o nível 1980, passando neste momento 80. 092, Faredo 2223, informo, tráfego à posição de 11h, 15 milhas, rumo nordeste, Airbus, correção Boeing 738, em descida para o nível 50, na está cruzando 080. Sete, cinco, nove, decolada 32, chama em controle 120, decimão 8, bom voo, correção 199, decimão 8, bom voo. 198, ponte, bom trabalho. Com controle, passarela 2223, tem o equipamento de Tiquez, agora 700 pés abaixo. Controle, bom dia, voo 759, decolou 3. Voo na 759, contato radar na decolagem, subir, mantém nível 360, saída da Euleda. Da Euleda 360, autorizado. Federal 9970, Champs Centro Recife, no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545. Golfo na 092, ele preparou 2000 pés, ajuste 1 na 095, autorizado final e ele até que rei, aposta estabilizada. Santos, prossiga.